Duma Rocha. Tu briga, xinga, bate, fala que eu não presto, que eu vou aceitar. Vai rasgar minha roupa toda, quebra o celular. Você tá coberta de razão e eu não estou em condições de revidar. Vou deixar você falar, já não pode dizer que não senti mais nada, que a minha mão na sua nuca já não te deixa mais arrepiada. Quanto mais você me xinga, eu adoro, e se me manda embora eu não consigo. Quando a gente se desgruda, é aí que a gente gruda, gruda, gruda. Quanto mais você me xinga, eu adoro, se me manda embora eu não consigo. Quando a gente se desgruda, é aí que a gente gruda, gruda, gruda, gruda. Com sucesso, vão do prazer, pousando no seu coração. Xinga, bate, fala que eu não presto, que eu vou aceitar. Vai rasgar minha roupa toda, quebra o celular. Você tá coberta de razão, mas eu não estou em condições de revidar. Vou deixar você falar, só não pode dizer que não senti mais nada, que a minha mão na sua nuca já não te deixa mais arrepiada. Quanto mais você me xinga, eu adoro, se me manda embora eu não consigo. Quando a gente se desgruda, é aí que a gente gruda, gruda, gruda. Quanto mais você me xinga, eu adoro, se me manda embora eu não consigo. Quando a gente se desgruda, é aí que a gente gruda.